Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos acompanham. O primeiro disco do dia do ano traz um verdadeiro presente. Trata-se do álbum Maniva, de Nilson Chaves. Abrimos com Canção Brasileira, de Celso Viáfora. Não tem feijão, vai pão com rapadura, muita mistura e veneno no coração. Meu par de sete virou um furrão de figura, em noite escura, vagalume, lampião. Só na moleira, vida regateira, cera, lindeira, põe madeira pra alumiar essa fogueira, mulher rendeira da minha canção brasileira. A carne é fraca e cheia de negrura, se depender da dentadura fica ruim. A água é mole, mas a vida é dura, e tanto bate até que fura o mocassim. Só na moleira, vida regateira, cera nem beira, põe madeira pra alumiar essa fogueira, mulher rendeira da minha canção brasileira. Nilson Chaves tem uma carreira consolidada, apreciada e respeitada no norte do país, mas também no sul. Morou no Rio de Janeiro muitos anos e sua turma incluía, entre outros, Lenine e Lula Queiroga. Confira em Cantador Aluado, uma composição de Acauã e Guaraci Rodrigues, faixa que conta com participações especiais de uma verdadeira seleção: Edmar da Rocha, Celso Viáfara, Vital Lima, Chico César, Flávio Venturini e Jean Garfunkel. Cantador aluado extraterrestre, sabedor dos segredos milenares, viajei pela terra e pelos ares, sou centauro do mar e do agreste, com a coragem de bons cabras da peste. Tenho o dom do profano e do sagrado, da galera de Deus sou respeitado, por cantar tão antigos sons eternos, pranteando os sertões fazendo inverno, nos dez pés de martelo a galopar. Sigo a estrela toca minha lira, as visões refletidas num lampejo, as diversas versões de um só desejo. Cada um sabe o sonho que lhe inspira. Nós tratamos o profeta, não previra. Cantador quando canta alumiado, sua nave encandeia todo lado, com requebros de Elvis num rompante. A plateia lhe aplaude delirante, nos dez pés de martelo a galopar. Sons contemporâneos, misturado com sons e sotaques do norte, é a tônica desse disco de Nilson Chaves. Um álbum conceitual, original, uma verdadeira obra de referência. Veja só em Você Me Guia, de Nilson Chaves e Eliaquim Rufino. Eu almoço você, você me janta. Eu adoro avião, você me lancha. Eu toco você, você me canta. Você faz um show, eu dou uma canja. Eu componho você, você me arranja. Eu perco você, você me ganha. Desarrumo você, você me apronta. Entro no seu balé, você na ponta. Você, você me alonga. No núcleo do Curimbó. Carimbó modernista, de Nilson Chaves e João Gomes. E a participação preciosa de Zé Cabaleiro. Concretista, água que move o nó, antena que nem artista, pau de pico pijó, com o mesmo ponto de vista. Dito banjo, acorde, as velas acesas no rio, no céu projetado concorde, o índio revendo o Brasil, o negro educando o lorde, o cheiro agressal do chibio, a arte gritando o acorde, é três escutando o vinil. Maniva, de Nilson Chaves, foi produzido por Nilson Chaves e Zé Cabaleiro. Gravado em Belém, teve gravações adicionais e masterização em São Paulo. Maniva, de Nilson Chaves, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora Outros Brasis. Maiores informações no site www.outrosbrasis.com.br. Procure mais sobre Nilson Chaves na internet. Vale a busca. Nosso programa é apresentado e produzido por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.